cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Que rói o coração. Tanta doença foi assim curada. A vida é uma presa, vai-te a vê-la. Pois é bem curta a sua duração. Pois é bem curta a sua duração. E mesmo que a tua vida acaso fosse de mil anos plenos já composta, se poderia dizer que fora longa, que seres triste não seja a tua aposta, pois que o alaúde e o fresco vinho te aguardam na beira do caminho. Pois que o alaúde e o fresco vinho te aguardam na beira do caminho. Que os cuidados não sejam de ti donos, se a taça for espada brilhante em tua mão, da sabedoria só colherás turbação. Cravada no mais fundo do teu ser, é que dentre todos o mais sábio é aquele que não cuida de saber. É que dentre todos o mais sábio é aquele que não cuida de saber. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Rádio Boa Nova. Passados que são quase 8 anos desde a emissão ininterrupta com uma banda, com um autor para falarmos todas as semanas, ainda conseguimos ter novidades. E no caso Vertente é uma novidade que vai, não só pelo facto de ser a primeira vez que falamos com alguém aqui, no caso o Carlos Gomes, que é mentor deste projeto, é original de juntar vários músicos para homenagear uma obra poética do poeta rei. Pois bem, eu gosto aqui muito de falar de lusofonia e hoje vamos falar de algo diferente. Vamos falar do componente árabe da gênese deste país, que não, raras vezes é relembrada pelas pessoas mais a norte do país, ou referir-se aqui aos mouros mais a sul. Mas, pois bem, é esse propósito que temos então, como nos habituámos sempre, uma das pessoas ligadas a este projeto, de Al-Mutamid, que, ou seja, que é relembrar a poesia que já vem há uns anos. Mas eu não vou puxar aqui mais o véu deste projeto, porque quero, de facto, ouvir da parte do Carlos Gomes que nos explique de onde é que surgiu esta ideia. E é, desde já, saudar o Carlos Gomes. Bem-vindo aqui ao Oliveira Hospital, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova, ainda que seja via telefone, para falarmos, de facto, de um projeto que tem tudo de original. E onde eu começo a abrir estabilidade, só para dizer que é uma pena que este projeto que vem invertido em disco também não venha invertido em imagem. Olá, muito bom dia. Pronto, desde já também é um prazer poder estar em contacto convosco e com o vosso auditório e levar também um bocadinho deste projeto mais a norte. E espero um dia também termos a oportunidade de o apresentar acima da linha do Tejo. Aliás, já tivemos várias, digamos, sugestões e pedidos nesse sentido. Então, muito bem, pronto, o projeto Al-Mutamid, Poeta Rei do Al-Andalus, é um projeto audiovisual. Efetivamente, ele compõe-se, portanto, de uma parte musical que se concretiza no concerto e agora na edição do CD, portanto, com o repertório desse concerto, e numa parte da imagem que, por um lado, se concretiza também no concerto, que é acompanhado por vídeos, digamos, que mostram o território onde a vida do poeta rei, portanto, teve lugar, não é? Desde Beja, onde ele nasceu em 1040, passando por Silves, onde foi príncipe regente, depois, portanto, por toda a Andaluzia, portanto, concentrado, digamos, em Sevilha, onde foi rei, e mais tarde, tanto em Akhmat, em Marrocos, e tanto também fazendo essa viagem desde Tânger até Marrocos, e já terei a oportunidade depois de explicar um pouco melhor este percurso. Portanto, estamos a falar de um projeto então audiovisual que culminará num filme documentário para o qual, digamos, a banda sonora será o repertório do concerto e no essencial, digamos, as músicas que estão gravadas no CD. Então, este projeto nasceu de duas constatações. Uma, de que, efetivamente, nos dias de hoje, ainda existe e é bem, digamos, inclusive é visível, todo, digamos, o reflexo daquilo que são as nossas heranças culturais mais profundas. E essas, de facto, são ligadas à cultura árabe, e não só, portanto, à cultura árabe, e à mistura, digamos, que na época de Al-Mutanid e até anteriormente existia neste território da Península Ibérica, portanto, a mistura das culturas cristãs, árabe e judaica, com uma grande tolerância de convivência entre elas. Apesar de, evidentemente, haver sempre pronto, alguma disputa territorial, como sabemos, entre muçulmanos e cristãos na Península Ibérica e com a expulsão também dos judeus da Península Ibérica depois mais tarde, a verdade é que, de certa forma, esta mistura, este caldo cultural em que estas três culturas coexistiram, deixou, portanto, todo um lastro de convivência que formou uma identidade, digamos, para além dessas diferenças e inclusive para além das próprias nações que vieram a ser constituídas mais tarde. E o projeto o que pretende, no fundo, é trazer isso, ou seja, revelar isso nos dias de hoje, ou seja, na contemporaneidade. Então, eu como arquiteto que sou, de formação, e pronto, inclusive exerci a arquitetura até bem há pouco tempo, agora passei-me para o cinema e para esta produção, digamos, de projetos culturais. Mas como arquiteto que sou, portanto, e viajei muito entre Lisboa e Marrakech, de carro, apercebi-me de uma coisa, que é, há de facto um território, ainda hoje, em continuidade, ou seja, é muito difícil nós percebermos quando é que estamos a sair, digamos, de uma zona, digamos, desse território mais ligado à Europa e à cristandade, e passamos para uma outra zona mais ligada, digamos, efetivamente à cultura árabe, em Marrocos e digamos, pronto, a todo o mundo islâmico, não é? Ou seja, a transição é muito, muito, muito lenta e quase não se dá por ela. Ou seja, nós só damos que estamos efetivamente já num outro tipo de organização social, cultural, inclusive é religiosa, quando lá estamos. Porque a fronteira é imperceptível. Isto porquê? Porque estamos a falar de um território, portanto, que foi, no fundo, moldado pelas mesmas pessoas, quase poderíamos dizer, imigrações sucessivas para um e para outro lado do estreito, não é? Ao longo de séculos e séculos e séculos. Portanto, isto é uma coisa, pronto, que nós muitas vezes não temos consciência. Como se fosse, na prática, uma grande Andaluzia, não é? Sim, uma grande Andaluzia, efetivamente, uma grande Andaluzia. Mas uma grande Andaluzia, mas com uma grande diversidade dentro dela, não é? Uhum. Porque estamos a falar de um território que vai desde o Atlântico até, digamos, quase ao deserto, não é? Onde, a partir do qual começa a África Negra. É realmente um território muito diverso. E uma coisa muito bonita no caso específico do Al-Mutanid, não é? Portanto, o Al-Mutanid, já agora contar um bocadinho aqui a história do homem que ele foi. O Al-Mutanid nasceu em 1040 em Beja, portanto, em território hoje português. Tudo anterior à criação da nação portuguesa, portanto. Exatamente. Um século antes, portanto. Exatamente. Estamos a falar de um período histórico, não é? Anterior à nação, digamos, à nacionalidade portuguesa, ao Portugal como país, digamos, com as fronteiras que tem hoje, não é? Portanto, Al-Mutanid foi príncipe regente em Silves, portanto, até ao final da sua juventude, não é? Depois foi chamado pelo seu pai para ser rei, ele que não estava destinado a ser o rei, porque tinha um irmão mais velho que faleceu, portanto, morreu, e ele teve que suceder, digamos, no trono do seu pai. Isto é um dado muito importante porque Al-Mutanid, portanto, como qualquer príncipe árabe, foi criado, digamos, e educado pelos melhores sábios da época, não, os melhores matemáticos, os melhores filósofos, os melhores astrónomos, os melhores poetas, e portanto era um homem extremamente culto e que gozava de uma grande liberdade. Imaginem o que é um príncipe naquela altura, num território pronto, periférico, digamos, em relação ao centro do poder do seu pai, que naquele momento estava em Sevilha, portanto, longe do poder, longe inclusive da alçada do seu pai, que também não é um dado menos importante, era um homem que gozava de uma enorme liberdade e obviamente usufruía da vida, como provavelmente mais ninguém naquele momento, ou seja, tinha tudo, digamos, à sua disposição. E é nesta vivência que eu absorvo, digamos, acredito eu, o melhor daquilo que um território pode dar a alguém, não é? Quer dizer, para nós, e se calhar não é muito claro neste momento, mas efetivamente morar na montanha, ou morar junto ao mar, ou morar no interior, são situações muito diferentes, não é? Que formam a personalidade de uma pessoa. Portanto, estamos a falar de um homem que, por um lado, absorvia isto com uma grande intensidade e, por outro lado, estava, digamos, imbuído deste caldo cultural naquela época, com influências das três culturas, não é? Da cultura cristã mais a norte, dos judeus que viviam tanto na península, e do mundo natural, digamos, onde ele se movia, que era, digamos, um mundo islâmico, não é? Portanto, por essa razão é que a poesia dele também transparece uma grande liberdade criativa, e isso é outra coisa também muito importante, não é? Porque Al-Mutamid descreve na primeira pessoa como é um homem poderoso desde sempre, não é? Primeiro como príncipe, depois como rei, e mais tarde, inclusive, apesar de ter sido destituído do seu poder, portanto, como ninguém lhe dava, como ninguém lhe ligava grande importância, porque era um preso, digamos, era um homem prisioneiro, não é? Também podia escrever de igual forma como ele queria, e sobre o que ele queria, e quando ele queria. Isso é incrível, porque, quer dizer, estamos a falar de um homem com 10 séculos, né, ou seja, que viveu há 10 séculos, mas que escreveu quase como um artista contemporâneo, ou seja, na primeira pessoa da sua relação com o seu pai, da sua relação com o território, da sua relação com o poder, da sua relação com os seus amores, e portanto isso é um relato incrível de toda uma época, não é? Através da sua própria pessoa, o que na altura é uma coisa quase, digamos, única, porque obviamente os outros poetas, pronto, tinham que obedecer, pronto, àquilo que eram as suas encomendas, é, de um determinado mecenas que lhes pedia para escrever sobre um determinado tema. E Al-Mutamid não, como era rei e príncipe, portanto escrevia sobre o que ele queria, quando ele queria, e sobre aquilo que ele bem entendia. Depois ele é rei, portanto, em Sevilha, e leva esta contradição, digamos, para o exercício do poder, não é? Um homem que, sobretudo, aquilo que gostava era desfrutar da vida e depois tem que fazer a guerra, e, portanto, como tinha sido poeta antes de ser rei, portanto, leva esta forma de estar, digamos, na vida até para o exercício do poder, e, obviamente, há ali, transparece ali, portanto, a sua poesia dessa época, uma grande ambiguidade, não é? Portanto, uma grande dificuldade, digamos, em aceitar, digamos, aquilo que é o seu destino, como rei de um imenso território que era na altura a Taifa de Sevilha, que ia praticamente desde Múrcia até Silves, não é? E finalmente, pronto, quando tem que enfrentar, digamos, as investidas dos reinos cristãos, ele pede ajuda, portanto, ao senhor do Almorávida, na altura, que era o Ibn Tashfin, que, pronto, os Almorávidas são, portanto, uma dinastia que vem do sul de Marrocos, portanto, originalmente de Ahmat, mais tarde, portanto, de Marrakech. Ahmat é uma pequena cidade que distancia cerca de 20 km de Marrakech, onde depois foi fundada, digamos, a capital Almorávida. E que veio controlar mais tarde o sul. Exatamente, pronto, a dinastia Almorávida vem, digamos, a dinastia que sucede precisamente a este domínio, digamos, do Al-Mutamid na altura, não é? Como sendo a maior taifa, pronto, é a dinastia que sucede no domínio, digamos, do sul da Península Ibérica. E o que faz? Aprisiona Al-Mutamid e exila-o primeiro em Tanger e depois, mais tarde, tanto desterra-o completamente em Ahmat, onde o poeta-rei acaba por morrer na maior das misérias, na companhia da sua rainha e de alguns dos filhos que conseguiram sobreviver, digamos, esta destituição do poder por parte dos Almorávidas. Foi feito, obviamente, com guerra, não é? O que acontece também, e também é muito curioso, é que, obviamente, os Almorávidas destituíram o Al-Mutamid porque perceberam, quando vieram cá ajudá-lo nas primeiras guerras contra os cristãos, que ele não era, digamos, um exemplar puro do Islão, não é? Portanto, era um homem que, na altura, já, de certa forma, era um homem multicultural. Sim, um livre pensador, quase. Isso é um aspecto muito interessante, digamos, desta personalidade, não é? Porque eu acho que, há 10 séculos atrás, portanto, este homem, de certa forma, já já integrava no seu ADN aquilo que de certa forma é o futuro do mundo, se o mundo tiver futuro, não é? Que é a tolerância entre culturas e o aceitar que nós somos realmente feitos de uma mistura de muitas coisas, não é? Não somos uma única coisa só, que infelizmente é um bocadinho aquilo para que o mundo aparentemente parece tender nos dias de hoje, não é? Querer outra vez, digamos, exacerbar essa espécie de diferença cultural, religiosa, política, seja o que for, entre pessoas, que não faz muito sentido. E isso também, digamos, depois é outro aspecto importante do projeto, ou seja, digamos que originalmente havia esta ideia de resgatar a figura do rei poeta para a contemporaneidade, o dar visibilidade a esta ideia que existe ainda hoje num território em continuidade, tanto entre Portugal e Marrocos, não é? Porque moldado por uma mesma cultura, e hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, em que estão outra vez a reacender-se estas guerras, digamos, políticas, territoriais, supostamente religiosas, também levar esta mensagem de paz, não é? E fazer um bocadinho o contrabalanço desta ideia de que parece que temos de estar sempre em guerra uns com os outros. Não temos de estar sempre em guerra uns com os outros. E este território e esta, digamos, convivência entre povos secular que se passa aqui na Península Ibérica é um bom exemplo disso e nós temos que valorizar. Ou seja, também não é por acaso, acredito eu, que o território da Península Ibérica e Marrocos, que está numa situação, digamos, bem difícil neste momento, entre Líbia, Tunísia, Mali, portanto, são territórios onde as guerras, digamos, religiosas reacenderam bastante nos últimos tempos, não é por acaso que estes territórios são territórios de uma paz, de uma certa paz, não é? De uma paz relativa, pelo menos por comparação com outras regiões do mundo, apesar das diferenças que existem entre nós, não é? Marrocos é um Estado, é uma monarquia muçulmana, portanto, e com alguma dureza mesmo. Pronto, Espanha é um Estado, é uma monarquia também, não é? Com muito, muito, onde a cristandade tem um peso ainda muito forte. E Portugal, pronto, é uma república, não é? Tipo, com um Estado presidencialista, com um governo. Portanto, são organizações muito diferentes, mas onde, apesar de tudo, esta fraternidade, esta, digamos, convivência entre culturas permanece e continua a ter reflexos nos dias de hoje. Outra coisa também muito importante é de facto, esta a forma como a cultura árabe, sem nós termos essa consciência profunda, está na nossa cultura. Por exemplo, o Dr. Alberto Alves, pronto, que é uma das pessoas que mais tem estudado a cultura islâmica em Portugal, não é? É um arabista reconhecidíssimo, inclusive foi prémio Unesco para, pronto, relacionado com esta investigação que ele tem feito da cultura árabe em Portugal. Publicou agora um livro que é o Dicionário de Arabismos, de palavras e expressões na língua portuguesa, portanto, oriundas da língua árabe, e são 18 mil, ou seja, 18 mil é um número impressionante. E significa que nós, no simples falar, né, um com o outro, estamos a vincular toda uma cultura que, pronto, que é efetivamente muito mais antiga ainda do que a própria nacionalidade portuguesa. Eu acho que isso é um aspecto importante que nós devemos valorizar, porque faz parte da nossa identidade como pessoas e faz parte da nossa identidade como conjunto de pessoas que vivem num determinado território, não é? Saluda Silves amigo y pregúntale si guarda recuerdo de mi cariño en sus almenas morada y saluda sobre todo al palacio del Alcázar con su leonel de mármol, su bella doncella blanca, cuántas noches pasé allí al lado de una muchacha. Desvelto y airoso talle, de firmes caderas anchas, cuántas mujeres hirieron allí de amores mi alma, siendo cual flechas agudas sus dulcísimas miradas. Y cuántas noches también pasé a la orilla del agua con la linda cantaora en la vega solitaria. Creciente y clara, ebrio de amor me ponían, y a sus mágicas palabras, y a su sonrisa y el vino, y a los besos que me daba, luego solía cantarme, haciendo a los besos pausa. Algún cantico herrero al compás de mi laúd, y mi corazón entonces de entusiasmo palpitaba, como si oyese las el resonar de las armas. Pero mi mayor deleite era cuando desnudaba la flotante vestidura y como flexible rama de sauce me descubría su melodrosa temprana, toda su ala. E a propósito disso, vem a juntar um conjunto de músicos precisamente para espelhar essa miscigenação, portanto, essa ir buscar músicos aos vários itens e aos vários países que há pouco já falou. Juntar, eu bem sei que a conversa começou por via do convite ao Filipe Raposo, que vem a dirigir musicalmente este projeto, mas depois juntar nomes do qual nós, em Portugal, provavelmente o mais mediático será o Jardim de Salomé, juntar estes nomes que vêm aqui a verter música para este álbum e naturalmente para o espetáculo de que ele iniciou no Teatro Municipal São Luís, já lá vai um ano e qualquer coisa, em 15 de janeiro de 2014, juntá-los foi fácil e dar-lhes a conhecer, enfim, bando já a vida deste poeta e dar-lhes a conhecer o que pretendia fazer. Sim, de certa forma podemos dizer que foi fácil, quer dizer, pode parecer, e foi, há um lado complexo deste projeto que tem a ver precisamente com uma certa dimensão utópica que ele tem, não é? Inclusive nessa questão da organização do grupo, ou seja, de querer juntar pessoas dos três países, não é? Para cantarem o repertório musical baseado nos poemas do Al-Mutamid nas três línguas, ou seja, em português, em espanhol e em árabe. Portanto, isso era uma condição muito importante. De certa forma, essa é a via de atualização, digamos, das palavras do poeta rei na contemporaneidade, porque atualmente temos três línguas. Obviamente ele escreveu em árabe, né? Mas nós hoje, portanto, temos os poemas do Al-Mutamid traduzidos tanto para português e para espanhol. Não exatamente com o mesmo sentido, porque na poesia árabe, portanto, a poesia árabe escrita em árabe, portanto, tem, digamos, uma subtileza que é muito difícil de concretizar numa outra estrutura linguística, mas pronto, essas traduções existem e o que nós procurámos foi comunicar, digamos, o sentido das palavras do poeta rei ao maior número de pessoas possível e, obviamente, na língua que o público, à partida deste projeto, fala, não é? O processo de juntar os músicos acabou por ser relativamente simples, isto porquê? Porque também, de certa forma, fazendo justiça quase à dimensão poética deste projeto, as coisas foram sucedendo de uma forma muito, se pode dizer também, poética em si, porque, por exemplo, eu conheci o Filipe Raposo numa gravação em que participei como câmara de um concerto do Filipe Raposo na Cultura Gesto e tive uma grande empatia com a sua música e com a própria pessoa do Filipe e convidei o Filipe, falei no projeto, o Filipe gostou muito da ideia e convidei-o, portanto, para dirigir o projeto musicalmente e também porque o Filipe tem esta capacidade fantástica, como é uma pessoa que, para além de ser um músico, um pianista incrível, portanto, trabalhou com muita gente, música tradicional portuguesa, não é? E, portanto, tem esta sensibilidade para, digamos, dar novas sonoridades às tradições musicais, não é? E pronto, ele gostou muito do projeto. Através do Filipe, portanto, o Filipe achou que o Janita seria, portanto, a pessoa mais, digamos, interessante para poder, de certa forma, encarnar, pronto, esta voz portuguesa, como se fosse quase a voz do poeta, não é? Do poeta rei. O Janita, pronto, é uma pessoa que dispensa apresentações como músico, não é? Portanto, é como disse, do grupo, pelo menos em Portugal, a figura mais mediática, e é uma pessoa que obviamente também já trabalha há muito tempo, portanto, estas questões aliás, o próprio Janita tem uma ascendência, como o nome indica, Janita Salomé, não é? Tem uma ascendência judaica, portanto, ele próprio, de certa forma, também encarna muito bem esta mistura das três culturas, não é? Judaica, a cristã e a muçulmana, pois também é um homem que conhece bastante bem a cultura árabe, não é? Também viajou bastante por Marrocos, por Espanha, portanto, e integra há muito tempo no seu repertório, digamos, inclusive os próprios poemas de Al-Mutamid, portanto, para ele isto era um universo quase natural, e, portanto, e também para o projeto é quase natural ter o Janita no projeto, não é? Depois temos o Kinet Teles, que é um percussionista incrível, pronto, é um homem que também tem trabalhado muito com vários músicos e bandas da música tradicional portuguesa, nomeadamente, por exemplo, a Brigada Vitor Jara. Depois de Espanha, temos o Eduardo Paniagua e o César Caraz. O Eduardo Paniagua, pronto, como sabe, é uma sumidade, digamos, é um imenso orgulho pela trabalhar neste projeto, porque é uma pessoa com um conhecimento vastíssimo do que é a música medieval, do que é a música antiga, do que é, sobretudo, também a música de inspiração de Lusia. É um homem que tem dedicado toda a sua vida, digamos, ao registro deste imenso património, não é? E o Eduardo Paniagua, conheci-o, portanto entrei em contato com ele através da Fundação Legada Andaluzia, sediada em Granada. Também é um aspecto curioso do projeto, ou seja, muitas destas pessoas nós conhecemos através daquilo que hoje em dia é o nosso mundo, portanto a sociedade que temos em entrar em contato uns com os outros através das redes sociais. Eu conheci o Eduardo Paniagua assim, ou seja, enviei-lhe, portanto, uma mensagem, deram-me o seu contato de Facebook, o seu contato de e-mail, enviei-lhe uma mensagem, entrei em contato com ele, expliquei-lhe um pouco do projeto, depois, claro, falámos ao telefone e o Eduardo também, pronto, abraçou o projeto com uma grande generosidade, portanto, é um homem que tem tido, de facto, uma participação muito importante para credibilizar, digamos, a música da forma como ela é tocada, sobretudo, digamos, da parte espanhola, não é? O Eduardo convidou o César Caraz, que é um colaborador normal do Eduardo nos concertos que o próprio Eduardo promove, não é? E através também do Eduardo, portanto, acabámos por conhecer o El Arabi Serghini, o cantor marroquino, e o Jamal Ben Alal. Portanto, o El Arabi Serghini é um cantor que vem, digamos, do mundo das mesquitas, das madraças, ou seja, é um homem que aprendeu com o mestre, não é? Portanto, que ele próprio transporta toda uma tradição oral, digamos, da forma como se cantam, digamos, os poemas, aquelas ladainhas do cotidiano, não é? Que introduzem, inclusive, portanto, os temas poéticos que se vão cantar a seguir. Portanto, é um homem com saber muito grande, digamos, essa tradição oral de transmissão secular também. E o Jamal Ben Alal, portanto, é o violinista, é um dos violinistas do grupo. O César Caraz também toca um tipo de violino. Mas o Jamal Ben Alal é considerado um dos maiores intérpretes, digamos, de uma técnica de tocar o violino, que é o violino na vertical, pousado sobre a perna esquerda. Portanto, ele é considerado um dos melhores intérpretes desta técnica em todo o mundo. E também, portanto, um homem com um saber extraordinário sobre aquilo que é, digamos, toda a tradição musical do mundo árabe, não é? E, portanto, este é o grupo. É um grupo que no princípio, portanto, havia pessoas que não se conheciam. Aliás, temos um episódio muito engraçado entre o Janita e o El Arabi Serghini. Nós, os primeiros ensaios que fizemos de grupo foram feitos em Tânger por questões de ordem logística, ou seja, acabou por ser mais fácil realizá-los em Tânger do que em Portugal. E aconteceu este episódio muito curioso, que foi o Serghini, portanto, naqueles primeiros contactos entre eles, para começarem a perceber, pronto, quais das músicas, digamos, que cada um deles foi sugerindo, portanto, iriam ficar, não é, no projeto. O Serghini cantou, portanto, uma música, que é uma música que tem uma estrutura módica, digamos, de inspiração sufi, e ele começou a cantar aquilo, e nós, imediatamente, os portugueses, percebemos logo que havia ali muitas semelhanças com, pronto, uma estrutura melódica do canto alentejano, não é? Mas o Janito, obviamente, ouviu aquilo e levantou-se e foi ter com o Serghini e disse-lhe: olha, eu vou cantar-te isso, pá, como se canta lá na minha terra. E começou a cantar, portanto, a Salsa Verde, que é, pronto, uma música muito conhecida do repertório do canto alentejano, não é? E o que é incrível é que não era parecido, era exatamente a mesma estrutura melódica, não é? O que, para além de ser, pronto, muito interessante constatar essa identidade, não é? Sim, prova as raízes que lá estão, não é? Claro, as raízes que lá estão, sim, mas depois há outra questão, que é: qual é a versão original daquele tema? Não é? Porque, por exemplo, o Serghini estava convencido que aquilo seria um tema sufi, pronto, ligado à tradição dele. E, de repente, quando ouve o Janita a cantar exatamente a mesma coisa, para ele foi uma grande surpresa, não é? Porque, obviamente, nós temos apesar de tudo, temos um conhecimento um bocadinho mais, se calhar, abrangente desta influência do que eles, não é? Porque estão mais perto da origem, de certa forma, não é? E então há muita coisa que eles, se calhar, pensam que as versões originais, portanto, vêm da cultura deles, e na verdade não se sabe, não é? E isso é muito bonito, quer dizer, não se sabe onde é que está a versão original desta estrutura melódica, tanto pode estar aqui na Península Ibérica como pode estar do outro lado, não se sabe, a verdade é que não se sabe. E isso é fascinante, não é? Perceber que há uma estrutura melódica que vem até aos dias de hoje dos dois lados, exatamente igual. não é? E pronto, isso foi, para nós foi assim uma espécie de ok, estamos no bom caminho, pronto, isto realmente não é só uma ideia, é uma coisa que tem uma realidade, não é? Tem uma realidade objetiva, para além da realidade territorial, ligada, pronto, às culturas, à forma como se cultiva o campo, à forma como se constrói, não é? À própria arquitetura, há depois estas realidades mais subtis e pronto, que são mais difíceis de perceber, mas que efetivamente têm uma, pronto, têm uma objetividade, não é? E quando são reconhecíveis, são. E é uma enorme alegria. É preciso ver que há pouco comecei a conversa a falar de Filipe Raposo e ainda que nunca tenha sido falado connosco pessoalmente aqui no Caso Fazem Caso Tocam, o nome dele surgiu já várias vezes. Eu recordo aqui trabalhos de Fado e Si Bemol, Mushima, Sérgio Godinho, Tora Tora Big Band, Fado Morse, que, enfim, que já foram destaque aqui, e que volta e meia o Filipe Raposo é um nome transversal a todos eles. Portanto, e provavelmente os nossos ouvintes mais atentos e que nos vêm acompanhando, quando ouvem falar aqui nos nomes, mas parece que já ouvi falar dele, não é? Sim, o Filipe, digamos, nesse projeto é uma pessoa absolutamente fundamental, porque ele faz precisamente... É como receber, digamos, naquilo que é a nossa percepção contemporânea de uma determinada sensibilidade, não é? Neste caso, pronto, deste projeto artístico, todo este lastro, não é? Da tradição. Por exemplo, há um momento muito bonito de uma música composta pelo Filipe que se chama A Ibn Amar, que era, pronto, uma espécie de mentor do próprio Al-Mutamid nos seus tempos de juventude. Portanto, foi um homem que o acompanhou durante praticamente toda a sua vida, depois acabou por ser seu primeiro-ministro, havia uma relação inclusive de uma complicidade e de uma intimidade tão grande entre eles que, pronto, há tipo alusões à possibilidade de ter havido inclusive uma relação amorosa entre os dois. Bom, o que é certo é que acabou mal e o Al-Mutamid acabou por matar o Ibn Amar porque achou que no momento em que ele era seu primeiro-ministro, portanto, a sua ambição, digamos, o Ibn Amar vinha de uma condição muito humilde e aparentemente a sua ambição era um pouco desmesurada, né? Era bastante desmesurada e de certa forma traiu, não é, o próprio amigo e naquele momento, portanto, o seu chefe, não é, o seu chefe máximo, portanto, o rei, traiu e o Al-Mutamid não lhe perdoou isso e acabou por matá-lo, digamos, às suas próprias mãos, que foi um desfecho bastante triste da história, mas também dá bem, digamos, a dimensão da complexidade deste homem, não é? Que se vê realmente durante a sua vida nas situações mais contraditórias e mais difíceis, não é? Que um homem pode enfrentar, não é? Tanto o sentimento de traição de um amigo íntimo, não é? De uma pessoa em que nós depositamos a nossa confiança total, é uma coisa extremamente forte. E isto está escrito pela sua própria mão, na sua poesia, que é fascinante, não é? Não é um relato feito por outra pessoa, é feito por ele próprio. E isso é uma dimensão também muito interessante do projeto, não é? Essa de darmos voz quase, não é? De darmos voz ao próprio rei, não é? Dar uma voz contemporânea ao próprio rei. Mas pronto, estávamos a falar desta importância do Filipe no projeto, ou seja, há uma das músicas composta de raiz pelo Filipe, que se chama Ibn Amar, em que a um certo momento há um solo, não é? E é tão bonito perceber que esse lado, por exemplo, até mais jazístico que essa música tem, que o Filipe traz também para o projeto, ainda na forma como soa, na forma como é tocado, não é? Na sensibilidade com que o Filipe tanto toca o piano, não é? É como se fosse a continuidade daquilo que entretanto ouvimos, não é? Isso é uma coisa também interessante no projeto. O Eduardo Paniagua seria a pessoa mais indicada, se calhar, para o explicar, porque há muitas formas, digamos, dentro daquilo que é o conjunto, vá lá, de músicas reunidas no concerto e agora no CD, não é? Porque há desde a criação, desde por exemplo, das estruturas musicais de Afonso X, o Sábio, pronto, que o Eduardo Paniagua tem trabalhado ao longo toda a sua vida, adaptadas, portanto, aos poemas de Al-Mutamid, não é? Portanto, que soa quase a uma música cristã, de igreja, pronto, mas que na altura já os próprios reis, portanto, integravam nas suas cortes, portanto, os músicos árabes, não é? Depois de terem passado a ser, digamos, a exercer o seu domínio em todo o território da Península Ibérica, integraram, obviamente, os músicos que ficaram, os filhos, os netos, não é, desses músicos que ficaram na Península, foram integrados nas cortes cristãs. Portanto, há ali também já essa mistura. Portanto, desde o ir buscar essas sonoridades mais antigas, até, por exemplo, à criação contemporânea, por exemplo, pelo Janita, com base na música tradicional, ou ir buscar certas músicas tradicionais, pronto, a mesma estrutura melódica, exatamente, como por exemplo essa da Salsa Verde, até, portanto, à criação original, contemporânea, portanto, introduzida pelo Filipe, há todo esse, de certa forma, o CD ele mesmo representa todo esse lastro, digamos, desde a antiguidade, portanto, desde os tempos do próprio poeta Reino até à contemporaneidade. Portanto, há muitas formas, digamos, muitas matizes desse querer pegar na tradição, não é? Na forma como eles foram criando as diversas músicas e os diversos temas que compõem o disco. Pronto, e o Filipe nisso tem um papel muito importante, porque depois o disco tem uma unidade por via, digamos, da sua direção musical e da forma como ele foi, digamos, ligando todos os temas, não uns com os outros, para não serem também coisas aparentemente completamente distintas, porque também não são, não é? No fundo estamos a falar sempre da mesma coisa e temos em comum o serem, portanto, músicas que têm por trás, portanto, os poemas do poeta Rei, com uma estrutura narrativa, ou seja, a ideia do concerto também é ela própria abordar as três grandes fases da vida do Rei Poeta, não é? Tipo, a sua fase, digamos, mais feliz, mais despreocupada como príncipe regente, tanto no território português, que é a sua fase da juventude, não é? Depois a sua fase depois como rei, homem maduro, pronto, que tem que assumir, portanto, toda a responsabilidade do reinado num vastíssimo território na altura, não é? Em Sevilha, e depois mais tarde, portanto, já nos últimos 5 anos da sua vida, portanto, preso, deportado, exilado em Tânger e depois em Ahmat, completamente desterrado, desapossado de tudo, quer dizer, ia ter que encontrar outro sentido de espaço à sua vida depois da humilhação que sofreu, não é? De ser um homem poderosíssimo e ter que viver os últimos anos da sua vida na maior das misérias. Que é outra coisa muito bonita neste homem, é que consegue superar, digamos, essa via a poesia, consegue superar esse momento, ou seja, ele acaba por encontrar uma espécie de redenção, não é? Da sua vida através da sua, da própria poesia, não é? É quase como uma terapia. O final da sua vida é quase como uma terapia, como uma reflexão naquilo que é a essência do ser humano, não é? Que não tem a ver com a pose material e tem a ver com aquilo que nós somos culturalmente, no fundo. ولقد شربت الراح يسطو نورها والليل قد مذب الظلام رداء حتى تبدى البدر في جوزاء ملكا تناهى باشة وبهاء لما أراد تنزى فوقه الجوزاء وتناهضت سهر النجوم يحف لا فاستهدى أكمل الآلاء وتناضت ظهر النجوم ظهر النجوم يحف لألاء فاستكمل الآلاء Thank you. يبدي الحسن والإحسان يا بدر النياشي. يا غزالا صاب مني بالضلال غنينا بسنا وشك أرضا والسراش عن ضوء عن ضوء سراش. يا هلال عن فؤادي دجنة الكربات. Pois bem, eu tinha a percepção que, quando iniciaste o programa, que hoje dificilmente a hora chegaria suficiente para demonstrar tudo aquilo que está vertido aqui neste disco. Aliás, a única recomendação que tenho para os nossos ouvintes hoje é que venham a comprá-lo. Porque ele tem, para além do disco, naturalmente, e a capa que está muito interessante e muito conducente com aquilo que é o tema, tem um livro que, de algum modo, vai servindo de mapa para que as pessoas consigam ouvir e perceber o que está ali vertido. Exatamente. Pois bem, já agora, deixe-me só acrescentar que o disco está efetivamente à venda, portanto, em todas as lojas FNAC do país. Creio que há uma ou duas exceções, mas... pronto, é fácil de encontrar, tanto o disco nas lojas FNAC, tanto desde o norte ao sul do país. E para além do disco, portanto, também existe uma página Facebook do projeto, onde nós vamos, digamos, atualizando a informação relativa a este projeto. Sim, cujo link está na nossa página. Portanto, fácil aceder à página da Rádio Bonova e está lá o link. Pronto, isso é importante para as pessoas que queiram, digamos, acompanhar, não é, os desenvolvimentos futuros do projeto, quer tanto os concertos que possam vir a acontecer, quer depois mais tarde o filme documentário, para poderem ir percebendo o desenvolvimento disto tudo. Carlos, agradecer-lhe a disponibilidade que teve aqui para a Rádio Boa Nova e iremos falar seguramente, quer deste, quer de outros projetos que venham aqui a acontecer, e a porta está sempre aberta aqui da Rádio Boa Nova para vós, naturalmente. Ok, muito obrigado, foi um prazer muito grande. Obrigado mais. Sentado a fumar, o corpo a varre quente rebanho das nuvens claras, olhava a janela em frente. Na tarde de Casablanca, varandas de caligiço, mulheres a espreitar furtivas, os homens e o futuro, paredes de branco e ocre, onde o sol se esquece em Casablanca. Tantas coisas já vi em Casablanca, já vi o rei, já vi o incêndio na rua Raizan, já vi polícias, já vi desfiles, vi uma velha com duas caras, vi fazer kif, já comi laranjas nos campos da Tzarelpi. Sentado a fumar,